você quando o povo tá lá no chão. Foi vários votos, promessas em vão. Se esqueceu, só prometeu e não cumpriu. Isso é normal entre os corruptos, safado no Brasil. Cadê a saúde, educação, mais emprego? Cadê o dinheiro público do povo brasileiro? É só conversa. Não vejo melhoria, crianças estão perdendo a inocência nas esquinas. Enquanto isso, vocês gozam da vida e nós no sufoco, batalhando noite e dia. É embaçado, só lembra da perifa quando quer ganhar voto. Aperta a mão dos pobres, pega a criança no colo e depois desaparece, nem lembra que nós existe. Ocupado com os pratos de lagosta e uísque, já se foram milhões pra chegada da Copa. E o país precisando de hospitais, é foda. Se tiver internado, compre o caixão, que já era. Se tiver passando mal, morre na fila de espera. Veja a situação, como é que tá. Se revoltar a população e se protestar, tentativa será e vão. Nunca vão escutar, vão mandar passar por cima com cavalo e atirar. Muitas mães ainda clamam por justiça. E cadê o arrombado quando o povo precisa? A fome predomina. Cadê você? Saúde, moradia. Cadê você? Falta de emprego continua. Cadê você? Seu mandato tá acabando. Você vai aparecer, a fome predomina. Cadê você? Saúde, moradia. Cadê você? Falta de emprego continua. Cadê você? Seu mandato tá acabando. Você vai aparecer. Cadê você? Que diz que acaba com a fome, manchando o caráter, integridade de um homem. É boca de eleição, sempre do mesmo jeito. Sobe em palanque, vai batendo no peito. Diz que ia melhorar, falou do primeiro emprego, qualidade de vida. Era seu desejo, ilusão. Não cumpriu o que falou, porta fechada na cara dos pobres quem você votou. Que aprendeu a sobreviver, vivendo no descaso, moradia escassa. Falta saneamento básico e a fé é o que nos mantém de pé. Tamo cansado, mas nós não aprende, né? Nos iludimos novamente com falsas palavras, desperdiçando o direito de votar por nada. Lá se vai mais 4 anos de escravidão, impostômetro aumentando e sofrendo com a inflação. Culpa de quem vende o seu voto, que faz da eleição um grande negócio? E como reclamar de quem tá no poder, se quem dá direito a ele, infelizmente, é você. Aí, politicagem do caralho, ó. Deixa o povo passar fome, porque a fome favorece a compra de voto. É embaçado, negó, vamos abrir os olhos aí. Democracia é uma vitória, vai vendo. Pode crer, mano, não se deixa corromper, tá ligado? Tudo acaba, tudo tem fim. E pra aqueles que não correspondem com as nossas expectativas, vamos fazer protesto, o caralho, impeachment, o que seja. Mas não vamos deixar passar batido. É o seu futuro e dos seus semelhantes que está em jogo, primo. É isso mesmo, paz. A fome predomina. Cadê você? Saúde, moradia. Cadê você? Falta de emprego continua. Cadê você? Seu mandato tá acabando. Você vai aparecer. A fome predomina. Cadê você? Saúde, moradia. Cadê você? Falta de emprego continua. Cadê você? Seu mandato tá acabando. Você vai aparecer.